sunat Tac 301. Apătare. Sau bun ziua, bun, nu stai cu tine. Bom dia, taxi Alfa Juliette Portão 02. Alfa Juliette Portão 02. Tinha identificação, autorizado chegada bom, fidesa para 2000 pés, estou altímetro no 06, informe no curso localizador. Autorizado a bom, 353, descendo a 2000 pés, cumprindo as restrições da carta, vai ser mais estabilizado. Tan 3171, POB 208, Alcana Brasília, 4 horas e 40. 3171, taxia Indy Alpha, ponte para dar no 0, chama pronto, frequência 118, esse foi 612, que não é no 0, 16. 2016, Indy Alpha, ponte, ponte, estiver pronto, 16, bom dia. Salvador, 3171, espera para tropa. Então, 3171, na linha da cola, pista no 0, 180 graus, 089. A linha da cola dá 10, tá? 3171. Zuno 71 decolou Zuno 6, o controle em 120, décima 8, tenha um bom dia. 208, muito obrigado, bom dia, um bom domingo aí. Controle Salvador, bom dia, tá 3171, decolado da Euleda. Autorizado para o Spec Sonar, contato está 3890. Tamaré. 360, perfil da Elta, 3171. Eu vou ir direto da Elta. Direto da Elta, 3171. Alguma possibilidade da presença já nos conceder a produto interno para a gente completar visual? Filma até a chegada. Afirmativo, então, seu 3, não, 53. Salvador, bom dia, Gol 1804, posição 13, informação hotel, autorização Galeão. Bom dia, chame o solo em 121 decimal 9 para a cópia, Gol 1804. Salvador, bom dia, Gol 1804, informação hotel, posição 3, autorização Galeão. Gol 1804, bom dia, 360 Galeão, autorizado. Via peso 110, da cola pista 10, curva direita, saída da El, leia grid, controle 120, decimal 8, acena 5472. Autorizado, Galeão 360, peso 10, da cola da 10, curva direita, da El, leia grid, 208, controle 5472, tanto bom, igual 904. É ponta pronto, puxa, igual 904. Recife, via Perovisco 58, decola pista 10, curva esquerda, saída da PUC, transição Caju, controle 120, décima 8, acena 5501. 390 Recife, atualizada, Perovisco 58, cola 10, curva esquerda, PUC, Caju, controle 1208, transponde 5501, bom no 642. Correto, é ponto puxo, 642. Ponto puxo, bom no 642. Para o táxi 3290, 60 a bordo, Natal, 4 horas e 20. Autorizado o táxi de Alfa, ponte para a torre, 18612, que legal, no 0 no 6, está 3890. De Alfa, 18 no 6, está 3890. Passa nível 50, chama o centro Recife, frequência 1251, hotel 3325, boa viagem. Ok, chama Recife então, da 3171, muito obrigado, bom domingo aí. Paulo Salvador, gol 9607. Gol 9607. Guarulhos 360, via Pesulu no meio. Autorizado, decola, pista no zero, cor direita, saída da El, Leda, Bridge, controle 120.8, aciona 5502. Autorizado, Guarulhos, decola com curva direita, Tael, Leda, controle 208, aciona 5502, não copiou o nível, gol no 607. 360 nível, após Leda, sua Bridge, gol no 607, reporta push. 360, Leda Bridge, 607. 26, boa. Zona Sul de Almotia, 3153 Natano, ILS, visual com campo. Tá 3153, bom dia. Tá autorizado o pouso na 10, cheque o trem, o vento é 160 graus, perdão, 190 graus com 8 nós, se o altímetro no 0 no 6. Baixa travada, 3153, pouso autorizado. Solicitação, pushback e acionamento. Autorizado, pushback, acionar, reporta táxi, gol no 804. Está autorizado, gol no 804. Pode alinhar e manter? Afirmativo, alinha e mantém, 3890. É. Só um minuto, copo. Tá 3153 no solo aos 29, ao livrar à direita, chame o solo em 121-29, tenha um bom dia. 29, tenha um bom dia. Salvador, cordial, bom dia, 3153, Latam, livrou, tá na sua escuta. Tá 3153, bom dia, taxi Alfa Juliette, porta 06. Alfa Juliette para o 06. Tráfico Luiz, protocolo. Autorizado, decola pistão 7, com a esquerda, corredor forte, controle 120.8, aciona 01, 16, gráfico Luiz. Max 2862, embreagem crítica. Solo, voo 1804, solicita ataque com o POD de 160, Campinas, 4 horas. Autorizado o táxi, fim de alfa, ponto para 286, aqui na carro 016, voo 1804. Tem táxi autorizado aqui à direita, via Indy e Alfa, ponto de espera, torre 1860, voo 1804. Salvador 3507, informação hotel Brasília 360. Então 3507 Brasília 380, autorizado via piso 17, decola a pista no zero, curva direita, saída boa, elefa. O trole 120-8, aciona 5503. Brasília 380 aprovada, Brasília 17, 10, curva direita, arbore, elefa. 208, controle 5503, tá 3507. Correto, é para o push 3507. Décima 8, tenha um bom dia. 308, bom dia. Corrigo 1804. 1804 é autorizado a alinhar e decolada 10, venta 180 graus com 8 nós. Está livre, alinhar e decolar pistão no 0, gol 1804. Está livre e acionamento, portátil. Autorizado o feedback acionamento, vai chamar táxi, 0642. Sessão 330, Apuca, Otan 3890. Brasília, 360, VPC 17, decola pistão 0, curva direita, saída arbor, releva, controle 120-8, assina 5506. Autorizado para Brasília, 360, apresentou 17, decola 10, curva à direita, arbor, releva. 208-5506 é o transponder para o 1705. Correto, reporta pushback para o 1705. Lamento no 04, está 3517. Autorizado pushback sonar, reporta que está 3517. Autorizado para o funcionamento, está 3517. Decolou 34, controle 120, décima 8, bom dia. 208, bom dia, gol 904. Só um minuto, 3517, consegue manter a posição, aguarda, puxa, aguarda.